O pneu da sua moto está careca? A transmissão não dá mais aperto? Tá na hora de trocar o óleo do motor? O capacete que você está usando não te garante segurança? Acelere e vá até a Lagoa Motos, que estamos com uma super promoção. Lagoa Motos, Rua Coronel Cristiano, em frente à Caixa d'Água. Esperamos por você! Vitoriosa! Vitoriosa! ZYL 200, 650 kHz. Rádio Vitoriosa. Lagoa Formosa, Minas Gerais. Uma emissora da Rede Vitoriosa de Rádio. Vitoriosa. Tarde Vitoriosa. Apresentação, Geraldo Magela. Em Lagoa Formosa, capital das rosas e das mulher bonita, 17 horas e 4 minutos. A Rádio Vitoriosa está apresentando Tarde Vitoriosa. Tarde Vitoriosa. É, meu amigo Yuri, não deu pro Palmeiras mais uma vez, né, senhor? Sábado eu torci pro Palmeiras ganhar o Mundial, mas infelizmente não deu certo. Pensa num jogo ruim. Você tá doido? Não, mas você tá doido com o jogo daquele. Eu achei que é jogo ruim demais, Yuri. Não, eu achei o nível do jogo muito ruim. Mas eu torci muito pro Palmeiras, mas infelizmente não deu certo. Mas o Palmeiras é um time massa. Pode preparar aí pro campeonato brasileiro aí, que o Palmeiras vem firme e forte, integrando o grupo ali de elite, junto com Flamengo, Atlético Mineiro, São Paulo, Fluminense. Tô de volta com o Tarde Vitoriosa, falando em nome da minha parceira, a Droga Líder Planalto. Meu amigo, na Droga Líder Planalto e na Farmácia do Bozó, a partir de agora você encontra o suplemento que é o campeão de vendas, o cogumelo com própolis. É um produto da Top Vita, 100% natural, indicado para dores crônicas e reumáticas. Também vai fortalecer o seu sistema imunológico, com preço e desconto super especial. Ligue já e peça o seu, 3824-2168 e 3824-2048. Trabalhamos também com o programa Farmácia Popular, que oferece medicamentos de graça para hipertensão arterial, diabetes e asma. Na Droga Líder Planalto, você vai fazer também o pagamento de seus impostos estaduais, como IPTU, DAS, DAI, IPVA, FGTS e outros títulos também. Cogumelo com própolis você vai encontrar somente na Droga Líder Planalto e na Droga Líder Centro. Avisando para vocês que o plantão desta semana é da Droga Líder Planalto, viu? De 14 a 20 de fevereiro. De segunda a sexta-feira, aberta até às 21 horas. Sábado e domingo até às 20 horas. E o telefone é o 3824-2168. Droga Líder Planalto, parceira do Tarde Vitoriosa. Vitoriosa! Identificação. ZYL 200, 650 kHz, AM, Rádio Vitoriosa Alto Paranaíba, uma emissora da Rede Vitoriosa de Rádio. Amigo produtor, na Local Rural você encontra as rações local, nutrição de verdade a granel e ensacadas, com várias formulações, além de produtos agropecuários em geral. Passe na Local Rural e conheça o MUBI, o proteinado de última geração que melhora o desempenho do seu gado. É ganho de peso com menos desperdício e mão de obra. Indicado para uso o ano inteiro. Local Rural, a solução de quem planta e cria. Rua Eurípedes Ribeiro 641, telefone 3824-2066. Direção Rogério e Tonzinho em Lagoa Formosa. Você é eletricista, fazendeiro, comerciante, revendedor ou consumidor e procura materiais elétricos e de iluminação? Conta com a Elétrica Poligonal. Precisa de uma loja de materiais elétricos completa, com amplo estacionamento e mais de 20 anos de experiência? Conta com a Elétrica Poligonal. É eletricidade residencial, rural ou industrial? Conta com a Elétrica Poligonal. Na Rua José de Santana, 1770, com telefone 3826-1500 e filiais em São Gotardo e Curvelo. Uma empresa cadastrada pela CEMIG. E se o que é melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. No Sicredi, você une as suas necessidades financeiras ao desenvolvimento social e econômico da sua região. Somos a alternativa que oferece taxas justas e atendimento próximo, com soluções como conta corrente, crédito, cartões, investimentos, poupança, seguros e muito mais. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Abra sua conta com a gente. No mercado há mais de 10 anos, a TR Teto Imóveis hoje é uma marca forte, construída com trabalho honesto e transparente, com total respeito ao cliente e dedicação ao mercado imobiliário de Patos e região. A TR Teto é a preferência de quem quer comprar, vender, alugar ou permutar o seu apartamento, a sua casa, suas lojas, seu comércio, seu lote, sítio ou fazenda. Confie você também nessa marca, Terra e Teto Imóveis, a número 1 de Patos e região. A Ótica Precisa de Patos de Minas agora está também Lagoa Formosa. As melhores opções em armações, lentes e óculos de sol com preços acessíveis e ótimas condições de pagamento. Ótica Precisa tem laboratório próprio com técnico ótico. É garantia da sua receita aviada de forma rápida e precisa. Ótica Precisa, em Patos de Minas, na Major Gote, esquina com a Padre Caldeira, em frente ao Café Expresso. E em Lagoa Formosa, na Juca Limírio, em frente à agência do Bradesco. Ensino superior de qualidade é na Unitri. Garanta até 100% de desconto durante todo o curso com o exame de bolsas Unitri. A prova será totalmente online no dia 20 de fevereiro. As inscrições são gratuitas. Inscreva-se no site unitri.edu.br. Indústria de Pães Deval Maricota, produzindo sempre produtos de qualidade, com grande variedade há mais de 19 anos, oferecendo o que há de melhor para o seu consumidor. Mais de 25 itens à sua disposição. Rua Ana Coronha, 135, bairro Santa Cruz, Lagoa Formosa, 3824-2477, direção Clésio e Valdene. Indústria de Pães Deval Maricota, nesta você pode confiar. Nipolago Frutas e Verduras. Com uma equipe preparada para melhor te atender, a Nipolago oferece a você frutas e verduras de excelente qualidade. Frangos e galinha caipira, guariroba, balcão de frios, queijos, doces e muito mais. Entrega rápida e um atendimento personalizado. Nipolago, 3824-1026. Rua Coronel Cristiano, 448, no centro de Lagoa Formosa. Pensou em frutas e verduras? Pensou Nipolago. 30 anos com você. Direção Bico e Família. MP Caminhões e Carretas é uma concessionária multimarcas especializada em pesados e extra pesados. Seu próximo caminhão e o seu implemento estão na MP Caminhões e Carretas. Faça negócio com quem tem experiência e procedência no mercado. MP Caminhões e Carretas, na Avenida JK 4470, próximo ao Trevo da Pipoca. Telefone 34-3821-5100 em Patos de Minas. MP Caminhões e Carretas, sempre fazendo amigos por todo o Brasil. O Brasil é um país continental. Ele não é só o Brasil da cidade e do asfalto. Ele é igualmente o Brasil da canoa, do igarapé, da bicicleta, da cidadezinha no meio do nada. Existe um Brasil onde a estrada acaba. E as pessoas que lá estão também precisam ser ouvidas. Porque são elas que mais precisam da democracia, para que a estrada, a luz, a comida, a oportunidade chegue até elas. O Brasil tem historicamente graves problemas de desigualdade, de fome, de desemprego. Esses são nossos problemas. A urna eletrônica foi a solução contra a fraude eleitoral. Ela é um caminho e a democracia é a estrada. Vitoriosa! Vitoriosa! ZYL 200, 650 kHz. Rádio Vitoriosa, Lagoa Formosa, Minas Gerais. Uma emissora da Rede Vitoriosa de Rádio. Vitoriosa. Pés de Jesus, aos pés do Senhor, aos pés da cruz. Terço das Santas Chagas, com o Padre Reginaldo Manzotti. Queridos filhos e filhas, é segunda-feira e é da nossa tradição rezarmos pelos falecidos, pedindo-lhes, dai-lhes, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Ofereçamos o terço das Santas Chagas nessa segunda-feira pelos que já partiram. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.